do interesse nacional. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios. Prisões arbitrárias. Chega! Tortura. Não, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. E assassinato. Assassinato de Marielle Franco. A família de Vladimir Herzog. Agora que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Brasil, ame-o ou... Ditadura nunca mais!